andressedesmoral.com.br. Isso é meu Suqueiroz, em nome de Fabão Produções, o chefe do piseiro, cavalgado em toda a mídia, meu parceiro Xande de Macarani, tamo junto! Eu vou sair da cidade, vou morar no mato, trocar o tchum-a-tchum pelo cheiro do gado. Minha casa na praia, eu vou botar a venda. Meu escritório agora vai ser na fazenda. Usar chapéu, botina, peneira, gibão. Trocar o meu piano por um violão. Dançar forró colado, bebendo cachaça. Acordar agarrado com a vaqueira. Que tá feliz, canta aí, vai! Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro. Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro. Essa é minha vida agora e eu não abro mão. Eu vou pra vaquejada, eu vou botar e boi no chão. Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro. Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro. Essa é minha vida agora e eu não abro mão. Vou pra Macarani disputar com o Safadão. Chama na bota, papai! Charlisson gravando tudo ao vivo. O melhor dos melhores. Estoura, papai! Bora, Fabão! Eu vou sair da cidade, vou morar no mato. Trocar o tchum-a-tchum pelo cheiro do gado. Minha casa na praia, eu vou botar a venda. Meu escritório agora vai ser na fazenda. Usar chapéu, botina, peneira, gibão. Tocar o meu piano por um violão. Dançar forró colado, bebendo cachaça. Acordar agarrado com a vaqueira massa. Vai! Eu tô comprando gado, vou virar. Meu parceiro Raíssa é rodada. De vaqueiro, essa é minha vida agora e eu não abro mão. A voz aí da 13 de empreendimento, melhor de Fortaleza. Vou virar fazendeiro, selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro, essa é minha vida agora e eu não abro mão. Eu vou pra vaquejada disputar com o Safadão. Show na bota, papai! Júnior Santos Teclados, Emerson Queiroz, o chefe do piseiro, de Salvador pra todo o Brasil. Alô, Guto, descanso do guerreiro, meu irmão. Manda um abraço pro meu parceiro Betinho, pãozinho delícia, o mais estourado de Salvador.